Bah, negão, tem uma fita pra te falar, tá ligado? Uma situação, bah, foda pra caralho, tá doendo. Mas te liga só, assim ó. Como é difícil satisfazer o coração. O corpo paga quando a cabeça é dura. É muito fácil iludir sem compaixão. O destino me castigou, me condenando a amar duas. Pra ter as duas paixões não tem jeito. Só tendo dois corações no meu peito, mas eu só tenho um pra suportar esse amor incomum. Uma tá sempre comigo, a outra eu sempre quis ter. Uma é do rolê e gosta dos perigos. É, a outra é toda meiga, amorzinho, me diz o que eu vou fazer. Isso tá foda e não é no bom sentido. E nós se ama mesmo sem ter compromisso. Tô sem coragem de tomar uma decisão. Um medo de eu perder as duas dói mais que o tiro de oitão. Uns dizem que eu tô vivendo um sonho, com duas preta gostosa que chega. Para o trânsito, marca de fita na cama. Fazem tudo pra me agradar. Se for pra perder uma, tô preferindo me matar. As redes sociais me deduraram, elas duas conversaram. Tô sem coragem de tomar uma decisão. Aceitaram namorar comigo, adivinha, só que não. Amar é mistério que o peito consome. É rio que corre sem saber seu nome. Duas estrelas que brilham tão forte, guiando o meu leste, levando o meu norte. Seus olhos tão doces me roubam o ar. Mas como escolher a quem devo amar? Uma é calma, refúgio sereno. A outra é fogo, desejo terreno. Maliciosa, trevosa, bandida. Meiga, delicada, sensível e tímida. Sou um barco à deriva, perdido no ar. São ventos opostos quem vem me guiar. Culpa ou destino, não sei explicar. Só sei que as duas me fazem sonhar. É nessa encruzilhada de luz e paixão. Sou prisioneiro da emoção. As suas paixões não tem jeito. Não tem jeito, não. Só de pensar que eu posso ficar sem você. Sinto falta. Um eu queria é para estar comigo, para ter um relacionamento. E o outro eu queria na minha vida, para estar presente, pois me fazia bem. Entretanto, você olhar e falar: meu, eu amo essa pessoa e essa pessoa na mesma proporção, eu não sei o que eu faço. Você sabe. É só pôr na balança quem você quer pra tua vida. Quem te trata mais bem, quem dá o que você merece, quem você prioriza. E aí você vai chegar na conclusão. Tem aquele lema também, né? Se você está com uma pessoa e aí do nada chega outra, você fica confuso entre as duas, escolha a segunda. Porque se você gostasse de fato da primeira, a segunda não teria um espaço em tua vida.